essa brincadeira. Acho que você não vai gostar. E por que não? Eu gosto da música da nova geração. Olha só, nova geração. Olha lá. Esse é o Deco no som. Nova geração. Nova geração. Olha lá. Nova geração. Nova geração. Ai, que delícia. Mais um gol.